Eu lá no meu barco, olhar, pegar a visão. Brincando com o piru, meu bichinho de estimação. Olhei pela janela e avistei minha vizinha. Menina carinhosa, brincando com a sua chaninha. Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu. Botei a chaninha dela pra brincar com meu piru. Piru, piru, piru, Foi só miau, miau e glugu, glugu, glugu, glugu. Foi só miau, miau e glugu, glugu. Foi só miau, miau e glugu, glugu. Botei a chaninha dela pra brincar com meu piru. Botei a chaninha dela pra brincar com meu piru. Piru, piru, piru, miau, miau e glugu, glugu, glugu, glugu. Foi só miau, miau.